de Guarulhos, agora de Copa. Daniel? Firmo. É. Obrigado, bom serviço aí, tenha uma ótima semana. Muito obrigado, realmente. Oito no sete, cópia. Sete, cópia. Autorizado Guarulhos 360, decolagem da pista 10, curva direita, da Hélio e da Bridge. Após Bridge, a Pesulu no meia e após conforme a rota do plano. Controle 120, decimal 8, 5023. 360, decola da 10, curva direita, da Hélio e da Bridge. O Pesulu 1 no meia, rota do plano. 208 e 5023. Voo no 8 no 7. Chama a puxação. Botara. Thank you. Salvador, bom dia, TAM 3399, informação Charlie, cópia Guarulhos. 3399, Guarulhos autorizado, nível 360, conforme rota do plano, decolagem da 10 com curva direita, da Leda Bridge, após Bridge Pesulu 16 e após conforme, 120.8.5033. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita, da Leda Bridge, Bridge Pesulu 16, Belo Horizonte, Trive Posse. Controle 208, aciona 5033, 3399. Para puxa, acionar a chame na 118.95. É, 1895 para o puxa, obrigado. Salvador, bom dia, Altan 3399, posto de bem acionamento remoto 12. Tá livre, chame táxi. Livre, posto 3399. Tudo certo, está pronto para o funcionamento. O 7 aguarda um instante, tem a aeronave da TAM do outro lado do pátio, já finalizando o push. E como a gente só tem uma saída aí do pátio, vai acabar atrasando um pouco o TAM, ok? Só mais um instante. Toyota 3399 para o táxi 51151 no POV, Altana Galeão com 4 horas 10. Até o ponto de espera via Pátio Índia, o ponto de espera chama pronto, 1013 é ajustado. Civitax Pátio Índia com 1013, 3399. Goro 817, coordena a equipe de solo, após passagem das boas da Tanta, autorizado o posto. Após passagem das boas da Tanta, autorizado o posto. Quando ele vai acionar e vem, posteriormente vem de campo de pé, quando eu disse que ele está. Toyota 3399, pontos esperam no zero pronto. Autorizada, linha decolar pistão no zero, 110 graus, 62 nós. A linha decola no zero, 3399. três